Sexta-feira é foda, pra dormir de madrugada no bar. Cerveja quente na cama, mulher gelada. No bolso eu confiro a carga. Da janela eu olho o clima, trilha sonora do momento. No telhado a chuva fina, vejo o revólver do lado da Bíblia. Lembro que o pastor revelou, falou coisas da minha vida, mas não entendi qual era do caô. Que eu tava na porta do bar, chegou um neguinho, puxou, atirou. Depois montou na garupa da moto, pegou na contramão e vazou. Eu, homem de pouca fé, na hora fiquei meio cabreiro. Mas se hoje eu tô de pé, porque minha mãe tá de joelho. E eu fico mais perigoso, conforme sinto mais medo. E se for pra chorar, vai chorar deles primeiro. Pega logo um uísque amargo, mistura com um beijo doce. A morte vem só de calcinha, dança a valsa da meia-noite com a voz macia e sedutora, falando pra eu me jogar. E outra voz no ouvido sussurra, dizendo que eu tenho filha pra criar. Com sangue no raciocínio, ela caminha pela favela, esperando a próxima vítima cair no crime de paraquedas. Quem bate na porta uma hora dessa? Tô vendo o cachorro latindo, se for atirar tem que ser pra matar. E lá no inferno eu me vingo. Eu ouço a morte me chamar com um sorriso no rosto e o álcool na mente, me seguindo aonde eu vou. E quando ela vem me acordar, tô com a arma na mão, a estopa e o isqueiro, vai dar caô. Eu sinto meu maxilar doendo, minha boca seca, meus olhos arregalados e meu nariz escorrendo. Mas que se foda, eu limpo com a manga da blusa. São duas delas deitadas, prato quente, quem recusa? Tá com saudade de mim? Puta que o pariu, que pesadelo. Muito sangue numa piscina de gelo. Caixão, a voz da minha mãe me dando a bênção. Deus te leve, Deus te traga. O gosto de sangue, eu baleado no chão. A maconha e o uísque que me acalma. Me faz sentir prazer de ter largado a cocaína e não a arma. E mesmo assim falar do brilho das estrelas que iluminam as piranhas que se vestem de princesas. É bem possível que ao sair de casa eu seja surpreendido pelo verme na minha escada e ver minha mãe chorar porque eu dei mole e errei. E só lembrar depois das vezes que ela disse eu te avisei. Eu sei que é foda, mas a noite é perigosa. Tô quase de bandeja, essa hora eu sou tudo que eles queriam. E o que eu tenho por mim é meu revólver até a boca, cuspindo bala do dum em quem mexer com a minha família. Eu ouço a morte me chamar com um sorriso no rosto e o álcool na mente, me seguindo aonde eu vou. E quando ela vem me acordar, tô com a arma na mão, a estopa e o isqueiro, vai dar caô. Meus heróis morreram alvejados, não de overdose. Prancho da 99, aumentar a psicose. Brinco de roleta russa rindo, tô sentindo os inimigos vindo. Eu até vejo um a um caindo. Cheiro de morte, cachaça, desgraça. Não era pra eu ter acertado aquele merda com geral na praça. Mas o sangue veio na goela quando eu vi o Bela. Matou o amigo, ainda ficou rindo pela favela. Abro o basculhante pela metade da tarde. Peça na festa, pura atividade, covarde. O que me resta é mostrar minha habilidade. Tiro na testa do primeiro que brotar na grade. Sou bom de dedo, mas pancadão é foda. No coco é morte, nas costas é cadeira de roda. Tiro trocado não dói, é o que se fala pelos becos. Estalo seco, pau, a história vai chegando no final. Num barraco qualquer, numa favela qualquer. Hoje é dia de cobrança, então seja o que Deus quiser. Se me acertarem vai ser pela frente, nunca pelas costas. Confronto, hora da aposta, do jeito que o diabo gosta. Eu ouço a morte me chamar com um sorriso no rosto e o álcool na mente, me seguindo aonde eu vou. E quando ela vem me acordar, tô com a arma na mão, a estopa e o isqueiro, vai dar caô. E eu ouço a morte me chamar com um sorriso no rosto e o álcool na mente, seguindo aonde eu vou. E quando ela vem me acordar, tô com a arma na mão, a estopa e o isqueiro.